Mó calor. Junta moleca, junta mulherada, vamos lá, vamos lá. De roneteira ou gofeira na quebrada, os caras passam e aceleram, as minas gostam, se divertem quando tá calor. Um bate-papo na tarde, ensolarada na calçada, as minas sempre acompanham quando tá calor. Uma tristeza acumulada dá lugar à alegria, as minas de vestido mudam o nosso humor. Que calor, eu vi na TV, na previsão do tempo, hoje vai fazer calor, calor. Coloca a mesa pra fora, a família cola, ninguém vai embora, da hora, não demora. Demorou. E tanta gente junta gera história, gargalhada das memórias, todo mundo criado com muito amor. A criançada se desenvolvendo, se desenrolando, respeitando todo mundo aí do maior valor. Calor celebra as coisas simples da vida, os amigos reunidos nesse dia de calor. E a casa tá abafada, cola na calçada, fomos molecada. Refrescou. Na mão uma gelada, picanha fatiada. Melhorou. E saca a mulherada malvada vestindo quase nada. Que calor. Aqui calor, é final de tarde. Só agora cheguei, trombei uma preta ali que quase chorei. É, vacilei, fiquei tão chapado que nem chavequei. Oh, ela me zoou, pra aquele short curto eu dei mó valor. Sim, não vou lamentar, quando eu trombar vou argumentar. Carai, solta de lascar, acho que vou em casa, vou tomar um chuá. É, e eu vou lançar aquela berma louca que eu fui lá buscar. Ah, se não ameniça, vou comprar gelinho só pra refrescar. E eu vou dividir com a molecadinha que tá logo ali. Que calor. E a casa tá abafada, cola na calçada, vamos molecada. Refrescou. Na mão uma gelada, picanha fatiada. Melhorou. E saca a mulherada malvada vestindo quase nada. Que calor. Aqui calor, é final de tarde. Que calor. E a casa tá abafada, cola na calçada, fomos molecada. Refrescou. Na mão uma gelada, picanha fatiada. Melhorou. E saca a mulherada malvada vestindo quase nada. Que calor. Aqui calor, é final de tarde. Tá do jeito que eu gosto, florido. Eu posso, curto, cultivo. Verão bom, atrativo. Ela só adjetivos exibem seus motivos curtos e provocativos, nada de educativos, apenas convidativos. É assim no calor aqui, é assim no motivo pra festejar. A calçada vira um mar, deixa a piscina cuidar de mim. Vem mais gelo pra refrescar, deixa a chuva de verão cair. Já deu praia, vamos zoar a balada, agora que é calor.